Em uma noite de celebração natalina na casa dos Silva, a família estava reunida na sala quando, de repente, escutou-se um barulho na chaminé. Cala a boca! Quando, de repente, de dentro da lareira, sai ele. Papai Coté. Ho, ho, ho! Feliz 4h20 para todos! Papai Coté. Ho, ho, ho, ho! Será que ele vem? Trazendo a salva. Eu trouxe, criançada! Para o nosso bem. Eu pensei que todo mundo desse um teco com Papai Coté. Mas ele anda ocupado, torrando ser baseado e comendo várias mulheres. Eu pensei que todo mundo desse um teco com Papai Coté. Mas ele anda ocupado, torrando ser baseado, comendo várias mulheres. Calma, não criemos pânico. Vamos começar pelo papai. Papai, aqui está o presente que o senhor não pediu, mas mesmo assim eu trouxe. Um pacote de meias e uma gravata. Mamãe, pra senhora eu trouxe um avental para seus trabalhos domésticos. Da cama para a cozinha. E pra bebezinha eu trouxe um CD com músicas infantis. E finalmente, pra você, garoto, me responda. Papai. Você foi um bom menino o ano inteiro? Sim, Papai Coté. Fui. Então aqui está. 500 gramas de haxixe marroquino. Agora deixa o menino que vou ter que fazer uma entrega de presente ali na Colômbia rapidinho. Adiós, cucarachas. Feliz Natal para todos. Moral, amigo, vai tomar no cu. Sem marihuana. Como eu vou ficar muito doido? É bom, menino. A erva acabou. E agora, rapá, faz um ratatá e manda alguém ir lá comprar. Oi, quem vai lá? Quem vai lá? Quem vai lá comprar? Algum amigo que tem carro pra não demorar. Ah, não precisa ir mais lá, o amigo acabou de chegar. Vira o back da calcinha, mano, TH.